Chora, bebê! Só muvuca, com ele é só camarote. O meu cartão só dava recusado e o do homem é ilimitado. Só anda de carrão do ano e o meu é de 2004. Como é que eu vou bater de frente com esse desgramado? Ele pode te dar tudo, mundo inteiro aos seus pés. Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo, andando de golzinho, comer do espetinho, eu tenho meu valor. Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor. Ele pode te dar tudo.